Escolha o que é certo, só por ser mais esperto. Tenha limite na sua humildade, seja um malandro de verdade. Não fique alucinado, feito zumbi na neblina. Esteja sempre atento, diga não à cocaína. Você gosta de viver, irmão, então não se mate. Não caia na armadilha, o beijo da morte é o crack. Na madrugada fria, cocaína e cerveja. Enquanto o demônio te prepara uma surpresa. O que será, o que será? Unidunité. O mano tá chapado sem saber que vai morrer. E se não morre através da droga, quem mata é a polícia. Sem dó, sentando o dedo, não sabem o valor da vida. Você morreu sem apoio, está seu filho. Nos bairros pobres o que manda é o gatilho. Se ser ladrão é bom, me mostre a vantagem. Só tenha a mente livre, quem não está atrás das grades. Se liga na fita, mano. Se você vacila, ninguém passa pano. Escolha um certo pra ficar legal, pois uma sequência de tiros pode ser fatal. Se liga na fita, mano. Se você vacila, ninguém passa pano. Escolha um certo pra ficar legal, pois uma sequência de tiros pode ser fatal. Se conselho fosse bom, não se dava, vendia. A escolha é toda sua, seja bem-vindo à periferia. Eu não confio, eu tô ligeiro, eu tô naquela. Tem mais um jovem estendido na viela. Não volta mais pro barraco, tá tudo acabado. Mais uma mãe que chora, em dia de finados. Vem chegando a polícia, eu sinto o cheiro de morte. É o meu sexto sentido adquirido na zona. Na norte, nas ruas da ZN, devido à traição. Perdi meus três irmãos, tiro morte, aflição. A mudança tá na veia, mas eu tô na cadeia. Assim que eu sair, a minha parte será feita. Tem que ter disposição pra ficar de pé. Preto, puro e black, louco, sobrevivente na fé. Não sou refém da paranoia, quero distância da polícia. Se liga na fita, malandro, tem que ter malícia. Não dou boi pros meus inimigos, não fico de peito aberto. Ideia de mão pra irmão, escolha o que é certo. Eu não dou boi pros meus inimigos, não fico de peito aberto. Ideia de irmão pra irmão, escolha o que é certo. Se liga na fita, mano. Se você vacila, ninguém passa pano. Escolha um que é certo pra ficar legal, pois uma sequência de tiros pode ser fatal. Se liga na fita, mano. Se você vacila, ninguém passa pano. Escolha um que é certo pra ficar legal, pois uma sequência de tiros pode ser fatal. O tema está se destruindo pelas ruas da Tiradentes. Tem mano sofrendo, morrendo, descarregando o pente. O sistema satisfeito com destruição. Falece branco, preto, pobre, aqui é lei do cão. Na malandragem fui criado, pode acreditar. E sou um malandro suficiente pra não vacilar. Em ocorrência de um corpo em decomposição, vítima do pente, da pistola ou do tambor do oitão. Pois coisa rara é piedade na hora de sentar o dedo. O dedo, a morte já virou rotina. Derrama sangue, espalha o medo no gueto. Quem conhece não vacila, para, pense e assimila. Pois só vence na vida aquele que acredita. Seja no fita, seja no trampo, seja onde for, com resultados diferentes, escolhendo o que plantou. É melhor não ficar louco, eu vou ficar careto. Os homens da lei de ponto 40, na sede de sangue é muita treta. Na madrugada, na periferia, a casa vai desabar. Não deve pra mim, mas deve pra Deus. A morte veio cobrar. Mutado com cinza, toca ninja, calibre 12 na mão. Sapeco na cara, corpo na vala, fim da perseguição. Silêncio sinistro, ninguém ouve a arma disparar. Mais uma mãe, espera um filho que não vai chegar. Se liga na fita, mano. Se você vacila, ninguém passa pano. Escolha um que é certo pra ficar legal, pois uma sequência de tiros pode ser fatal. Se liga na fita, mano. Se você vacila, ninguém passa pano. Escolha um que é certo pra ficar legal, pois uma sequência de tiros pode ser fatal.